Cê é louco, meu parceiro, que disco pesado. Pancada sonora, muito louco. Cê é louco, cuzão, pesado. Ah, moleque, cê viu aí? Entendeu as ideias aí? RC, 2000 e tralalá. Daqui pra frente eles vão partir. Decolou, amigão. Presta atenção, pega a visão, vagabundo. Tamo nas pistas, tamo no ar. Falou, jovem? Sou eu mesmo, tá me vendo? Fala que é nóis. Que tá no front, que segue a missão. E o bang não para, a coluna quebrada vai sentir ação.